Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amigo, amigo que nos prestigia, o disco do dia de hoje traz não apenas um disco, mas um artista importante da nossa música e seu repertório autoral, numa série de dois programas. Trata-se de João Donato e o primeiro programa é dedicado ao álbum Quem é Quem, um lançamento de 1973. Abrimos com a música Chorou, Chorou, de João Donato e Paulo César Pinheiro. Passo a passo, andando eu vi, alguém disse alô, alô, como vai assim, assim, e nasceu. Nascido em Rio Branco, Acre, em 1934, João Donato é pianista, acordeonista, arranjador, compositor e cantor. Contemporâneo dos grandes nomes da bossa nova, João Donato, no entanto, nunca foi considerado exatamente um bossa novista. Suas composições e arranjos trazem fusões com ritmos latinos, cubanos e outros, resultados de sua permanência nos Estados Unidos na década de 1950 e de seus encontros com os músicos afro-cubanos. Confira em Amazonas, de João Donato e Lízia Zeni. Aham, uma parceria de João Donato e Caetano Veloso, aqui numa versão instrumental. João Donato é quase um mito da nossa MPB. Sua carreira, tão longa quanto produtiva, traz alguns temas já clássicos, como o Até Quem Sabe, de João Donato e seu irmão Lízia Zeni. Até um dia, até talvez, até quem sabe, até você, sem fantasia, sem mais saudade. Agora a gente, tão de repente, nem mais se entende. nem mais pretende seguir fingindo, seguir seguindo. Agora vou pra onde for, sem mais você, sem me querer, sem mesmo ser, sem me entender. Vou me beber, vou me perder pela cidade, até um dia, até talvez, até quem sabe. O disco do dia de hoje apresentou o álbum Quem é Quem, um lançamento de 1973 de João Donato. Vale a pena pesquisar na rede para encontrar este álbum. Fale conosco através de nosso e-mail discododia@discododia.com e nos comunique seus comentários, pedidos e, por que não, elogios, se você gostou e que nós apreciamos. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Até amanhã com mais um Disco do Dia.